Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Um mundo cada vez melhor. Quantas vezes ouvimos, ou nós mesmos repetimos, que o mundo está cada vez pior? Somos nós, várias vezes, os porta-vozes do pessimismo, ou aqueles que assumimos uma postura derrotista. Basta uma manchete ruim no noticiário para justificar nossa tese de que tudo vai de mal a pior. Dizemos que perdemos a crença na humanidade, que o mundo não tem jeito, e outras tantas afirmações de desânimo. Porém, será isso mesmo verdade? Será que a humanidade vai de mal a pior, como muitas vezes apregoamos? O historiador holandês Rutger Bergman compilou em seu livro, ao qual denominou Utopia para Realistas, alguns dados bem interessantes. Segundo ele, em 1820, 84% da população mundial vivia em extrema pobreza. 100 anos depois, o número baixou pela metade. No início do século XXI, menos de 10% da população mundial vive em extrema pobreza. Há 50 anos, metade da população mundial sobrevivia com menos de 2 mil calorias diárias. Hoje, corresponde a menos de 3%. Na atualidade, há mais pessoas sofrendo por obesidade do que de fome. Assuntos que eram ficção científica há pouco tempo tornam-se realidade. Implantes cerebrais que restituem a visão. Pernas robóticas que permitem paraplégicos se locomoverem com autonomia. Cirurgias de alta precisão feitas por robôs. A energia solar ficou 99% mais barata nos últimos 40 anos. Desde 1994, o número de pessoas com acesso à internet saltou de 0,4% para 40%. A expectativa de vida global hoje é mais do que o dobro do que era em 1900. Desde 1990, a taxa de mortalidade por tuberculose caiu para quase a metade. A partir do ano 2000, o número de mortes por malária decresceu 25%. A mesma queda nas mortes por AIDS desde 2005. O número de mortos em guerras despencou 90% desde 1946. Para onde olharmos, vamos perceber que há melhoras significativas no mundo. Como essas evoluções acontecem de maneira silenciosa, pois se desenvolvem lenta e constantemente ao longo das décadas, tornam-se invisíveis para nossa percepção. Porém, é inegável o quanto o mundo vem evoluindo e se tornando um lugar melhor para se viver. Para isso, são inúmeros os cientistas, pesquisadores, profissionais variados, mulheres e homens públicos que vêm se doando em prol da melhora coletiva. Há muito mais gente colaborando para o mundo ser um lugar melhor do que imaginamos ou percebemos. São incontáveis os que se sacrificam pelos seus filhos, que fazem o melhor que podem na sua profissão, que atuam voluntariamente em causas nobres. É a lei do progresso prevista nos códigos divinos, se fazendo presente, nos proporcionando melhoria de vida e bem-estar. Efetivamente, estamos cada vez melhores. Refletimos isso em um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano. Cabe, no entanto, lembrarmos sempre que cabe a cada um de nós dar sua cota de colaboração, oferecendo ao mundo o que temos de melhor, na mente e no coração, para o progresso da humanidade. Pensemos nisso.